na Super Jovem. Estamos chegando com essa grande audiência da Super Jovem, trazendo Yo-Yo. Salve, salve, moçada. Francisco Beltrão em toda a região. Sejam todos bem-vindos. Está na hora da alegria, o entretenimento aqui na Super Jovem. É o Yo-Yo no ar aqui para quem se liga na Super Jovem. Bom final de semana, boa sexta-feira. Sextou finalmente hoje, 19 de julho 2019. Ou então 20, 21 de julho 2019, domingão. Para quem tá ouvindo a reprise, enfim, obrigado pela grande audiência, pelo carinho de sempre. Para quem tá em casa, no carro, no trabalho, curtindo o Yo-Yo, eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, o Guerreiro. Salve, Guerreiro, tudo bem, salve, Guerreiro? Salve, salve, Beto, salve, salve todo mundo, começando mais uma edição do Yo-Yo. Nossa. Então, ele é mais final de semana chegando, com mais tudo. Mais um final de semana chegou com tudo, e ele está aqui comigo e não está prosa, o Júnior Aguiar. Salve, Júnior. Já chegamos dando aviso aí, né, pro nosso colega. O nosso colega. Chegou com os dois pés no peito. Com certeza. O aviso aí que o nosso colega Jorjão não tá presente no recinto. Tá porque até... ele está ausente. Porque ele está ausente. Isso. Exatamente. Era isso, exatamente isso que eu ia explicação. Falar. Por que ele não tá presente? Ele não tá aqui porque é não porque quer. Porque ele está ausente. É, porque ele está ausente. Então, uma ótima tarde pra vocês. Se alguém sentir falta do Jorjão, né? É. Tamo aí. É nóis. Pra tentar cobrir o buraco dele. E quem tá com a gente também é o primo do Júnior, é o Kleber Aguiar. Boa tarde, Kleber. Nepotismo é por aqui mesmo. Boa tarde pra todo mundo, uma boa sexta-feira. Isso você não vê na Globo. Bom final de semana. É, isso você só vê aqui na Super Jovem. Nepotismo. essa galera marota, bagaceira por aqui toda tarde, aliás, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Bom demais, hein? Isso. Essa semana, aliás, desde o último final de semana, aí a galera tá nas redes sociais fazendo aquela foto e tipo, que envelhece as pessoas, né? Do Zé Agostinho fez também. Do Face Up. Fez efeito. Face App. É um aplicativo. Pelo que eu tô sabendo, foi criado pelos russos, não é? Criado pelos russos. Tecnologia russa aquilo, mano. Tecnologia russa. Feita aliás, pela NASA. Esse aplicativo, pra você ter ideia, o Senado americano pediu pro FBI investigar esse aplicativo, o Face App. O porquê? Eu explico. O Face App está sendo investigado porque ele, quando você instala o aplicativo, você vai lá e concorda com todos os termos quando você instala um aplicativo, você baixa o aplicativo, né? Ali você concorda. Concorda com o termo de uso da sua imagem, enfim, com a sua localização, com todas as variantes aí possíveis para que ele possa se beneficiar disso aí. Você sabia disso? Não sabia, cara. Isso. Entendi. A sua localização. Deixa eu excluir aqui agora. A sua foto, olha... inclusive as fotos que você exclui, ele tem guardado no arquivo. Fica na galeria deles. É, o WhatsApp tem, o Instagram tem. Todos têm, Facebook tem, excluiu, mas fica lá no servidor, né? Então, isso, fica aí. Pra ter ideia de como o aplicativo... É tipo aquele nude... desculpa, tá lá com eles. Opa, lá. Achei que a gente não tava no ar. Pra ter ideia de como o aplicativo ficou popular, olha só, pelo menos aqui na loja da Apple, tá acima do Instagram, inclusive. Em downloads. Tá mais baixado que o Instagram. Está em primeiro, depois é porque tem Instagram. Todo mundo já tem, né? Não precisa... que daí segue a lógica. Sim. Vamos fazer uma do Yo-Yo. É isso. Vai ver que cara o Yo-Yo vai ficar quando ficar velho. Com que cara o Yo-Yo vai ficar. Aliás, tem um ouvinte mandou um áudio aqui falando a respeito do Face App. Capaz. Através do 988-22-2300. A gente nem pediu, é bom? Você é, o pessoal interage, né? Já manda. Vamos ouvir o áudio do ouvinte aqui. Interação. Isso, é legal que ele tá rodando, né? Rodando. Dá um play, até o final do programa toca. Isso, até o final do programa ele toca. Bom, enfim, pra quem baixou, pra quem não baixou... semana passada... Agora vai, atenção, calma aí. Que rolo aqui perto de casa agora, cara. Polícia, tudo aí no vizinho. O vizinho tem um piazinho de 9 anos, cara, e pegou o piazinho, colocou no celular e fez o piazinho ficar mais velho. Assim, com a idade mais avançada. E o piazinho não ficou a cara do vizinho dele, cara. Mas igualzinho o vizinho, cara. Aí ele pegou e ficou bravo, que ia bater no vizinho agora. Chamou a polícia, tudo maior rolo, cara. Eu sabia que esse negócio de envelhecer as pessoas ia dar rolo, cara. Medo. Ó, o piazinho ficou igualzinho no celular, o vizinho dele, cara. Ele não aceita, cara. Meu Deus, mano. É que nem eu tava vendo uma notícia. É o risco que corre. Eu tava vendo uma notícia. Soldado volta após 3 anos na guerra, né? Servindo aos Estados Unidos, servindo ao governo. Ao governo. Ao seu país. Seu país. A sua pátria. Volta 3 anos após e reconhece a sua filha de 1 aninho. Dá o primeiro abraço em sua filha de 1 aninho. Eita! Algo de errado não está certo, hein? Algo de errado. O, ele, Algo diz que ele veio com 3 malas, cara. 2 de roupa e uma do chifre. Dois chifres. No avião ele tinha que vir meio encolhidinho assim, né, Bruno? Pra tocar. Ele teve que comprar 2 bancos. Galera, pode participar também através do WhatsApp 988222300. E hoje, pra quem participar com a gente, tá valendo o ingresso com o camarim pro show do Skank. Aê! Meu Deus, que é isso, cara? É isso aí, ó. Ingresso com camarim pro show do Skank, dia 2 de agosto, no Marabá Centro de Eventos. Ou seja, vai curtir o show dos caras e ainda vai entrar no camarim pra tirar foto. Ó, que legal, hein? Meu pai. Mande o seu nome completo pra cá, 988222300, com a palavra chave, que é a parceira do evento. Lembrando isso. Que é um presente da Super Jovem e da chave pra você. Agora... O ingresso com o camarim pra você curtir o Skank. Agora eu só quero ver os caras que escrever chave certo, né? É verdade. A gente tava falando, a gente falando do carinha que veio lá dos Estados Unidos de corno e tudo mais. Ah. Né? Mas fica tranquilo, cara, esses negócios de ser corno não é só, não é só coisa que ficam colocando na tua cabeça. Pai. Essa é nova. Não, essa não, é nova. Não se preocupa, não. Né, cara? Bem nova essa. Falando em nova, o Beto fez o lance do Face App lá Face e tudo app, mais, né? Não vi porra de diferença nenhuma. Não. Valeu. Cara, ó. Só ficou com o cabelo. Eu falei, o que deu? Só branqueou a barba, o resto tá igual. Eu fiquei parecendo o Kiko, velho. Aliás, pra quem quiser ver, tá lá no Instagram da rádio, né? Tá no Instagram da rádio, também no Facebook, @superjovemfm. Segue a gente lá. Ei, na verdade, tu não ficou parecendo o Kiko. Sabe aquele velho que fala, meu chimarrão? Já viu aquele meme daquele anãozinho? Vou procura aí, o meme... Cadê meu chimarrão? Ei, agora falando sobre Instagram, vocês já falaram aí, tiraram, né, os likes lá, você não pode mais ver, somente o proprietário da conta pode ver os likes. Eu só quero ver quem é que vai ser o primeiro retardado e carente do mundo, do Brasil, provavelmente vai ser aqui. Vai tirar um print e vai postar dos likes. Ou boa colocar ideia, nos stories, cara, né? Boa ideia. Olha aqui quantos likes tive na minha foto. Ai, cara, meu não vai demorar, Deus. Júnior. Que não chute vai no rego. Eu gostei desse negócio de tirar. Eu também gostei, também cara. Gostei. Claro, porque, eu achei uma boa. Acabou com aquela competição. Ah, eu tenho mais likes que você. Eu tenho mais curtidas. E eu fico pensando agora o lance dos digital blogueiro. Influencers e tudo mais, né? Que ganham. Não, mas aí eles podem comprovar aí pros investidores. Justamente do perfil deles. Acho que não muda muito, né? Porque a visibilidade que eles têm vai continuar mesmo, né? Agora você não vai deixar de seguir. Ah, não, não vou mais seguir fulano lá, porque não aparece mais as 100 mil curtidas que ele tinha, né? Porque a ideia. Não tem conteúdo por isso. Justamente é refinar o conteúdo postado, né? Não só postar à toa. Porque tem gente que entra lá só pra stalkear, né? Pra ver assim, tipo, mulher. Vamos falar mulher, porque mulher às vezes, né, tem essa competição de qual que tá com a maquiagem mais bonita, a roupa mais bonita, não sei o quê. E vê lá, então vamos ver que a fulana que foi na festa, vamos ver se ela tem mais like que eu, quem que tá mais bonita. Né? Acontece isso. Você vai lá, se ferrou, não vai poder não ver. Não vai ver quantos likes. Pode ver pelos comentários. Comentários ainda. A não ser que você clique lá e veja que fique contando, né? Bom, 1, 2, 3, 4, porque aparece as pessoas que curtiram, né? Uhum, o que foi engraçado... Vai ser muito fissurado isso aí. O que foi engraçado essa semana é que o pessoal fala, tinha uns memes assim, agora que não aparece mais as curtidas, vai lá e curta todas as fotos dos seus crushes, que a sua namorada ou seu namorado não vai perceber. Só que o pessoal não se ligou que no seguindo lá ainda aparece as suas atualizações, curtiu, né? O que você curtiu? Fulano curtiu 50 fotos do Kleber. Kleber deu curtiu, a dica. Kleber curtiu um post de Kid Bengala. Kleber curtiu uma foto de Kid Bengala de 2016, não sei o quê. Entendeu? Nossa, aí, já naquela época? Que tá indo, né? Não, entendeu? É que se curtir agora vai aparecer, né? Fulano curtiu uma foto lá de... Alguém aí acordou hoje 4 horas da manhã pra assistir A Casa de Papel ou não? Eu tava indo dormir essa hora aí. A Netflix lançou hoje às 4 horas da manhã. O importante é que assim, o Netflix é uma plataforma que você assiste a hora que você quiser. O que você quiser. E aí os caras lançaram a nova temporada, a terceira temporada de La Casa de Papel, às 4 horas da manhã, e teve muita gente que acordou às 4 horas da manhã pra assistir. Na verdade, isso foi. Ou seja, pra assistir e pra comentar, falar bem ou falar mal, né? Sim, não, pra ser o primeiro. Eu fui os primeiros. Foi o primeiro. Vou postar aqui spoiler no. Minha impressão. Não, na verdade, assim, o Adelar, que é o diretor... O Barbosa. O Adelar, ele é diretor da Netflix, ele falou, né, em uma postagem pra Rádio Cachoeirinha, que isso daí foi feito marketing, pra tu saber. Ah, não, o quão é o interessante ou quão é o interesse das pessoas na série. O engajamento, né? Pra ver o engajamento. Tipo, se é tão importante, então os caras vão acordar às 4 pra assistir às 4 horas da manhã. Vamos ver. e pelo jeito o resultado foi bom. Teve pois gente é. Aí que não teve o que fazer na vida, Júnior, que daí acordou. Não, eu não assinei a primeira, pra ter uma noção. Bela tchau, bela tchau. Bela tchau, bela tchau. Só por causa dessa bosta daquele funk lá, eu não assisti, cara. É legal. A primeira temporada. O funk estragou, amor. A série pra mim. Eu não quis mais ver. Mas, não, e nem nossa. Vou ver também. A série é legal, cara. Eu tava assistindo hoje às 4 horas da manhã, daí vou dar um spoiler aqui, tô brincando. Ah, duvido que você assistiu. O Batman, o professor morre. Ei, 4 horas da manhã eu tava assim, ó. Nossa! Esse é o spoiler. Esse é o spoiler. Esse é o spoiler, cara. E a cama girava. Essa semana estreou também nos cinemas em todo mundo o Rei Leão. King of Lion. A primeira versão, a original, na verdade, foi o quê? Há mais de 20 94. Anos, né? Mais de 20 boa, anos. Mano. Exato. Não era nem nascido. Teve gente que já fez tatuagem em homenagem, né? Ao Rei Leão. Ficou bem legal, né? Foi uma animação feita totalmente, creio eu, em computador, né? Isso, sim. É live action, mas de modo diferente de falar, né? CGI, como você gosta. Ei, Tobé, tu falou de tatuagem do Rei Leão, né? Uhum. Lembrei que eu tava vendo essa semana na internet, tem uma empresa que faz games pra celulares, que é Battlegrounds, que faz o PUBG, acho que o Free Fire, esse tipo de jogo. O PUBG foi o jogo mais baixado, acho. Noia. Smartphone. Eu acho que foi um dos mais baixados. Um dos. O cara tatuou, cara, o antebraço inteiro escrito Battlegrounds, cara, com a empresa que fabrica os jogos. Eu falei, não. Nossa. Tipo, com a logo, assim, toda a gente. Né? Falei, que não, que fanatismo, cara. Né? Falei, o povo é... Jogou PUBG 3 dias. Meu Deus, cara, sou apaixonado por essa empresa. Vou tatuar no meu cara. Aí o cara chega lá aos 99 anos de idade. Que é isso, vovô? Vai lá o cara. É do joguinho que eu jogava no meu smartphone. quer apostar quanto? Como é daqueles que eu sai com a camisa do Che Guevara? Jogando joguinho. Fumava narguilho. Eu fumava narguilho. E fumava meu e jogava o meu joguinho lá. que é isso? Online. Falando em narguilhos, velho. O que é o que é? Opa, quer dizer, lá vem o guerreiro. Ei, lá vem. O que é o que é? Maconha enrolada em jornal. Ah, Baseado em fatos reais. Essa é mais velha que a minha piada de corno. Isso. Tem outra pensando, essa aí. Nossa, essa é. Vamos fazer uma mais velha que essa. O que é um pontinho azul no céu? Nossa. Essa eu não sei. É um Blu-ray? É um Uru Blue. Ou uma borboleta. E o que é um pontinho rosa no céu? Pontinho rosa. Aí dificultou um pouquinho. É. Que rosa que é pink, então quem pink. Tem? Pink. É em português. Repete. Ah, tá. Um pontinho rosa no céu. É, porque que tem que ser em inglês, né? Eu já pensei em inglês. Já pensei em inglês, né? Rosa. Não deixa de tirar uma palavra em inglês no meio. Fala logo. Gay vota. Uma gay vota. Cadiota, como diria o Chaves. Olha, tá valendo aí no WhatsApp. Meu Deus do céu. Opa! Tá valendo aí no WhatsApp da Super 98822. Um tímpano novo. Ingresso mais entrada no camarim do show do Skank, dia 2 de agosto. É uma sexta-feira lá no Centro de Eventos Marabá. Quer dizer, você vai assistir o show dos caras. Isso aí. O Guerreiro, qual é a música preferida sua do Skank? Eu gosto de Acima do Sol. Acima do Sol já é relativamente nova. É. Júnior? Eu acho que entre elas. Eu só não vou lembrar o nome agora, eu tava escutando ela no rádio. Eu não vou lembrar o nome da música, mas é aquela Você Bem, que poderia ir comigo. Agora já esqueci. É uma das novas. Dois Rios também é boa. Dois Rios é legal. Eu ia falar essa, eu gosto da Dois Rios. A que eu mais gosto é Dois Rios. Dois Rios. Do que eu ouço sutilmente. Eu pensei que você ia falar que ela é proibido fumar. É, Dois Rios. Cara, eu não gosto dessa, na verdade. Não gosto. Porque é proibido. É. Dois Rios, tipo Lonqueador e Marrecas, né? Não, eu vi um meme assim, que o cara dentro de ônibus fumando e com adesivo, né? Proibido. Não, pode fumar, né? Aí o cara falou, nossa, tá podendo fumar nos ônibus agora. Ele falou, não, nesses que eu colei o adesivo, sim. Ó, pra concorrer é fácil, só mandar nome completo pro nosso WhatsApp com a palavra CHAF, beleza? CHAF. É isso aí. Isso, ingresso pro show e mais direito a entrar no camarim. No camarim. Tirar foto, trocar uma ideia lá com o vocalista, com toda a galera. E pelo amor de God, a gente sabe que tem gente que vai confundir, não é camarote, é camarim. É verdade, verdade. Camarim. É o ingresso para assistir o show, mas é o direito de você entrar no camarim. Camarim, tirar foto com abraçar o lá Rosa, o Samuel. O Samuel e toda a trupe. Samuel Jackson. Cara, toda vez que eu vejo o Samuel Rosa, eu lembro de um bicho preguiça, cara, aquela franjinha dele, mano. É muito parecido, velho. E a Samuel Rosa, a sobrancelha também, né? É verdade, cara. As duas taturaninhas ali. As duas taturanas. Ó, fazer um merchan aqui, ó, do posto São Carlos, hein? Ei, opa. Final de semana chegou e a galera tem que abastecer a caranga, né? Sim, sim. Pois é, Autoposto São Carlos é o lugar certo. Tem melhor preço, melhor atendimento e uma conveniência completa, que é muito importante também. Autoposto São Carlos em dois endereços, na Dambros e Piva, em Marmeleiro, e na Getúlio Vargas, próximo ao Mano 3, aqui em Francisco Beltrão, vai abastecer a caranga, Autoposto São Carlos. É. Boa, boa. Oh, falando em Autoposto São Carlos. O Catrinha ali. Oh, essa semana aconteceu um fato engraçado: que o Palmeiras foi eliminado, né? Da Copa do Brasil. Aliás, cadê o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, na Copa do Brasil? Cadê os palmeirenses? Vai dar Grenal. Eu queria dar parabéns pro pessoal do Flamengo. Os caras mandam bem nas cobranças de pênaltis também, né? Como chutam bem, cara. Bem longe. Tudo aqueles milhão lá pra nada, né? Acho que não devem treinar. Eles devem treinar assim, bola, eu acho. E daí saiu um meme, o pessoal lá tem uma placa virada para os torcedores, dizendo assim, no estádio do Palmeiras. Claro, o jogo foi no estádio do Inter, mas a decisão, né? Ali pra vaga. É aí, mas lá no estádio do Palmeiras tem uma placa escrito: não jogue nada em campo. Tipo, pras pessoas não arremessarem. É, copo, celular, a sogra, não jogar nada. Calcinha. Mas eles só erraram no português, que não seria não jogue nada em campo, e sim no campo, né? Não jogar nada no campo, não atirar, não apinchar nada. E daí os pés, não jogue nada em campo, então tá aí. Não jogaram nada. Tá. Aliás, o pessoal, agora os torcedores do Grêmio e também do Inter estão torcendo pra uma final da Copa do Brasil entre Grêmio e Inter, né? Eu tô torcendo. Já pensou? Aliás, teve um áudio aí no WhatsApp também que o pessoal mandou dando sugestão aí, se caso haja essa final, né? Um Grenal no final da Copa do Brasil. Vamos ouvir? Vamos lá. Eu acho que é esse que eu vou rodar. Se não for, me desculpe. Me desculpe. Mais uma vez ele dá aquela travadinha, se né? Se rodar, né? Isso. Daí a mulher do Beto mandando: ô, traz arroz, traz pro sapatão! Não rodou. Ei, não, foi. Sábado passado era o dia do rock e tudo mais, aí o pessoal mandou uns áudios ali pedindo rock. Eu falei: agora o áudio do fulano lá do bairro tal, não sei o que tá ligado com a gente, quer ouvir o som, né? Cri, cri, cri. deu um erro. A hora que eu falei: não sei o que, acho que deu um erro aqui. Não sei o que, eu sou fulano do bairro. Não. Vamos ouvir. Se eu sou o Inter e o Grêmio, se eles chegarem na final, eles tinham que fazer uma concordata e dar por empate a final. Nem fazer o jogo. Na hora que for abrir o primeiro jogo com o juiz apitar, os caras entrar com barril de chope, churrasqueira pra dentro do campo, a torcida invadir o campo e fazer um festão, pia. Aí puxar um Samarino velho ali. Samarino já foi sucesso, tem que ser os atuais, né, pia? Já botar no 12, né, cara? Raia musical no outro canto. Terceira dimensão lá na arquibancada e fazer um tendela. Daí onde sim, vocês não vão jogar pra ver quem que é o campeão? Não, nós já provemos que aqui no Sul nós temos dois melhores do Brasil. Pra nós já tá bom. Aí passar dois jogos, duas vezes 90 minutos comendo carne e fazendo festa. Um dava carne e o outro chope. Na outra vez invertia a situação. Eu sou Não, e ele falou ali tocar bandinha, dar no Biazou e não sei o que, não sei o que. Essa semana aconteceu um fato muito importante pro Brasil, independente se você gosta, curte ou não, foda-se. Aconteceu. Ele falou. Foda-se. O Bolsonaro foi eleito aí presidente da América, do Mercosul. Do Mercosul, bloco do Mercosul, né? E eu tava pensando, nossa, se fosse alguns anos atrás de Mercosul aqui. Pelo nível de cultura, né? E com uma garrafa de 51. E com uma garrafa de 51, que é uma boa ideia, né? Ó, qual é o aplicativo no Twitter, da pessoa comentando? Instagram. Qual é o aplicativo que deixa essas pessoas mais velhas, né? Pessoa questionando, tá? Naquela modinha do FaceApp. Aí o pessoal comentou: é vida, filho, boleto, é o aplicativo que deixa a gente velho. As contas, né? Deixa você velho. Boleto, principalmente. Não. Esposa. Esse é o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Opa! Não vou fugir de nada.

tranquilão. Chegando ao fim, enquanto esta cidade acorda, eu sinto aumentar em mim a dor de uma tristeza imensa que deixa no meu coração. Agora com maior certeza, todo desespero de uma solidão. A primeira namorada é difícil esquecer. Se você não volta logo, de saudade vou morrer. Bom, estamos de volta com o programa Yo-Yo. Ângelo Máximo. Ó, o guerreiro tá ligado aí, Ângelo Máximo. É o mínimo. E a primeira namorada, essa aí de 1900 e... Bolinha. Isso. Programa Yo-Yo. Júnior, conte-nos aí o motivo dos seus risos nesse intervalo. Então, o sujeito, ele foi ao hospital visitar um amigo, né? Quando vê o cara saindo disparado, cheio de tubos. Aliás, falando no hospital, um abraço pro Fernando Canoff. Fernando, verdade, né, cara? Tá meio aí hospitalizado. Melhoras, né? Bicho. Foi de bike secreta ali, deu ruim. Estragou a bicicleta muito ou não? Estragou a bike? Estragou a bike ou não? Então o cara tava saindo do hospital disparado, cheio de tubos, e saiu da sala de cirurgia correndo, né? Correndo. Ixi. Daí o outro, ô, onde é que você vai, rapaz? Tá louco, cara? Eu vou é cair fora. Hã? Mas qual é? O que, que aconteceu? Uma simples operação de apêndice e você tira isso de letra. Não vai acontecer nada, vai de boa. Era o que a enfermeira tava falando lá dentro. Uma operaçãozinha de nada, rapaz. Você tira isso de letra, vai fundo, cara. Então, por que, que você saiu fugindo? Por quê? Tá de boa? Tá. Ah, é porque ela tava falando isso pro médico que ia me operar, né? Falando em médico, eu tinha um cara que tava andando bem, bem estranho, assim, né? Tudo torto, andando, tudo esquisito. É. Aí tinha dois médicos e um falou, eu acho que ele tem esclerose. Aí o outro falou, ah, eu acho que é reumatismo que ele tem pra estar andando tudo torto desse jeito. E chegaram e falaram, meu senhor, eu e o meu companheiro aqui, que também é médico, a gente fez uma, tava fazendo uma aposta aqui. Eu disse que o senhor tem reumatismo e ele disse que o senhor tem esclerose. Olha, meu querido, nós três erramos. O cara falou, mas como assim nós três erramos? Eu achei que era só um peidinho. Ele achou que era só um peidinho. Tá todo cagado, andando torto. O sujeito também vai ao hospital caindo de bêbado. No mesmo hospital. É, do mesmo hospital. O guerreiro ontem à noite. Nossa, pare com ele. Durante a consulta, vem as perguntas de praxe, né? O nome do senhor e tal. Ele fala, Juvenal dos Santos. A idade? 32. Nossa. Aí o médico, o senhor bebe? Não, esse foi o médico, o senhor bebe? Ele falou, ah, vou aceitar um gole, mas só pra te acompanhar. Ou que essa tem... é bem nova também. É, ou que tem debaixo. Brincadeira. A minha fonte de piada tá um lixo aqui. Né? Ou que tem debaixo de um tapete. Ou que tem debaixo de um tapete de um hospício. O que tem debaixo de um tapete de um hospício? A chave da porta? Ah, a chave da porta pra fugir. Não, debaixo do tapete de um hospício tem um doido varrido. Piadas.com.br Anedotas. O Jorjão procura anedotas. Agora, pior, mano. O que o ovo falou pro outro? Nossa. Eu tô chocado. Eu achei que era quase ovo. Entendeu? Era parente, era o avô dele. Ovo. Ó, quatro baianos acabam de assaltar um banco e aí eles chegam no esconderijo, né? O mais ansioso deles pergunta ao chefe da quadrilha. E aí, meu rei? Vamos contar o dinheiro, meu rei? Oxi! Pra que todo esse trabalhão? Disse o chefe da quadrilha, né? Vamos esperar o noticiário da TV pra saber quanto dinheiro tem aí. bem mais melhor, né? Eles, antes de virar ladrão, eles estavam numa rede na beira da estrada, assim, na rodovia. Né? Boa rodovia. Lá da rede passou um caminhoneiro e caiu R$100 do caminhão. Opa, lá do outro lado da rua. Cem anos, lá do outro lado da rua. Ele olhou assim: olha só, compadre. Se o vento virar, nós ganhamos o dia. Aí tava um três, né? Três baianos também. Lá na mesma rodovia, né? Na rede. Aí daqui a pouco passou, né? Deu, cara. Passou meia hora o primeiro baiano. Oxi. Acho que era uma Ferrari, meu rei. Aí passou uma hora e meia. Daí o outro. Ah, não, meu rei. Acho que era um Porsche. Daí passou duas horas e meia, deu o terceiro. Sabe de uma coisa? Eu vou é embora, eu não gosto de discussão, não. Como é que um homem mostra que tem planos para o futuro? Como que um homem mostra que tem planos para o futuro? É, a mulherada gosta de saber, né? Oi. É, boa pergunta, não sei. Que um homem mostra que tem planos para o futuro? É quando ele compra duas caixas de cerveja. É verdade. Duas caixas de cerveja. Olha, e um maço de derby. Hits longo. Quase meia-noite, um menino de 6 anos de idade se levanta da cama pra tomar água. Aí vai passando no corredor, ao passar pelo quarto dos pais, o garoto, né, o menino, espia pra dentro do quarto dos pais, atraído por alguns barulhos. Ao flagrar os pais fazendo 69, o garoto exclama, indignado. O garoto fala indignado. Pera aí, e vocês querem me levar pra um psicólogo só porque eu chupo o dedo? Esse mesmo piazinho, ele tava em casa, né, com a mãe dele, e daqui a pouco tinha visita, né, tinha visita em casa. Aí ele chegou lá, mãe, eu quero mijar! Que isso, filho? Olha a educação. Para! Não fala mijar. Né? Vem aqui, ó. Quando você quiser mijar, Vamos usar uma palavra secreta, né? Pra você não ficar falando isso na frente das visitas, é feio, né? Mas isso eles já estavam sozinhos lá, visita aqui nem mora. Aí, ó, quando você quiser, você chega no ouvidinho, né? Você chega e fala, ó, mãe, eu quero cantar, né? Ou, pai, eu quero cantar. Daí a gente já vai entender o que, que você quer e tal. Daí beleza, de um dia ele foi na missa com o avô, né? O avô dele, né? Aí ele chegou, ai, vô... Ô, vô, meu Deus, eu quero cantar, vô. Ai, que bonitinho. Canta aqui no ouvido do vô. Diz que a loira foi, chegou no médico, né? E falou, doutor, tem algum problema eu tomar esse remédio com diarreia? Falou, não, o bom seria você tomar um pouco com um copinho d'água, né? Ó, oh, havia dois... Nossa, hoje tá... Havia dois... Havia um? Havia. Guerreiro, bloco dois. É. Ai, deleta, tá? Havia um dois caminhões voando, um caiu. Porra! Um caiu. Né? Dois o quê? Dois aviões. Ah, caminhões. Ah, caminhões. Caminhões. É. Um voando. Voando. E daí um caiu e o outro continuou voando. Por que, que o outro não caiu? Bom, por que, que o boneco continuou voando? Bom, caminhão voando. É. Dois caminhões voando, um caiu. Um caiu e o outro não. Era o Optimus Prime? Oh, boa. Não, o outro era um caminhão pipa. Meu Deus, mano. Esse ficou de boa. Ai, meu Deus, que é isso? Quem tiver alguma pior, manda aí no nosso. Bom, tá valendo aí convite pro show do Skank, dia 2 de agosto, no Centro de Eventos Marabá. É promoção exclusiva da Super Jovem. Aliás, a galera pode adquirir ingresso antecipado no site DiscoIngressos.com.br, aqui na Churrascaria Marabá, próximo à Super Jovem, também com a Geliza Lise Eventos. E lembrando que vale o convite pro show, mais direito a você entrar no camarim aí da galera do Skank, tirar foto, trocar uma ideia aí com todo o pessoal do Skank. Showzaço dia 2 de agosto no Centro de Eventos Marabá. Nome completo pra concorrer no 988-22-2300, mais a palavra chaf. Isso mesmo, manda aí, a galera tá participando aqui. Sim. Diz que eu olhei pra lá. O cara perguntou, que aconteceu que você tá tão triste, meu amigo? Ah, minha mãe morreu na semana passada e tudo mais. Nossa, mas o que ela tinha? Ah, pouca coisa, uma casa só, uma fazendinha, dois terrenos. Não deixou quase nada. O que ela tinha? A mulher perguntou pro marido, amor, você viu aquele livro de dicas pra viver até os 100 anos? Essa mulher trabalha na Curitiba, né? Aquele livro. Aliás, que... Aliás, na Curitiba tem mulher de penca, né? Oh! Penca. De penca e benga. Aquele livro de dicas pra viver até os 100 anos, você não viu onde que eu deixei? Deu cara, eu joguei fora, né? Você é louco? Ai, mas por que jogou fora um livro tão importante? Ah, porque a sua mãe vem aqui amanhã e eu não quero que ela leia essas coisas aí, né? Lendas urbanas. Você conhece, Guerreiro? Lendas urbanas. Lendas urbanas do Gugu. Lendas urbanas. Tem muitas lendas urbanas, né? Lembra do Gugu. Kleber, lembra de alguma aí? De mais lendas urbanas? É, tipo, bicho-papão é o mais tradicional da molecada. Mas aqui, né? Em Beltrão tinha a lenda urbana do Diabo Loiro, não tinha? Loiro. Do tal do Diabo Loiro que aparecer num baile, todo isso. Bonitão, dançava com as mulheres, depois iam no banheiro, tinha um cheiro, acho que de enxofre, sei lá, sim, não, mas bailão da amizade. Tem esse lance aqui, é uma lenda. Nas antigas, é uma lenda urbana isso, né? Eu lembro de uma moça que pegou táxi. Não fala de uma que a gente já enfim, é uma moça loira que pega o táxi e ela não paga, daí ela fala pro taxista passar no outro dia. E no outro dia o cara vai e cobra e tem uma foto da moça... Que Mota. Já faleceu, né? E aí ela que tinha pego o táxi. Ô, louco. Nossa, onde meu foi Deus. Isso? No Gugu. Ó, eu lembro da... No Gugu ou no Google? Gugu. Ah, Google. Né? Eu vi lá em Planalto Go. Tinha a lenda do arremangado. Arremangado. Arremangado. É verdade, cara. Eu não lembro essa, mas lembro toda a arremangada. Galera de Planalto que estiver ouvindo aí, galera das antigas. Planalto. Aí, com arremangado. As crianças mais tudo gelado, né? Por aí. Qual que era tudo a lógica? Tudo gelado essa? Do arremangado. A lenda do arremangado era que tinha um rapaz, o um senhor, né? Que eu acho que ele era meio que andarino. Andarilho. Aí ele andava pra cidade com as calças tudo cortadas ou rasgadas. Ou uma calça faltando uma perna. Daí apelidaram ele de arremangado. Arremangado. E daí vez, qualquer cagada que as criancinhas fizessem, ó, não vai cagar, que senão vai chamar o remangado. Vai passar de pegar medo em nós. Verdade. Cara, eu sou do tempo que tinha a lenda urbana que da faca dentro do boneco do Fofão. Ah, lembra? Sim. Lembra? O Júnior tem uma história disso aí, que o Fofão sorriu pra ele. É, tem um monte de história. Vale um programa. Os bonecos gostavam do... No resumo dessa do Fofão, qual foi? Não, o boneco piscou pra mim. O boneco do piscou e mexeu ali pra mim. Eu cheguei a desmaiar. Júlio, depois do programa tu passa aquele, eu quero experimentar essa aí também. Você fumou assim, eu tinha 7, 8 anos. Uma hora dessa eu conto. Fazer uma edição especial. Edição especial Ioiô Sobrenatural. Sobrenatural. Bom, um dos clássicos é o Homem do Saco, né? Nossa. Principalmente pra criançada. Não apronta porque o Homem do Saco. O velho do saco, né? O velho do saco tá passando. Cara, o que mais tinha? Tinha uma que eu tô lendo aqui, a tatuagem do chiclete que vinha embebido em drogas pra viciar crianças. Sim, verdade, eu lembro dessa época aí. É porque quando você colava, né, molhava o papelzinho ali, ele soltava um cheiro, né? Soltava aquele cheirinho, né, de papel molhado e coisa e tal. E as pessoas falavam que era cheiro de droga, que era cheiro de maconha, que não sei o quê, que pra grudar na pele tinha que ter uma droga, né, não sei o quê. E daí, né? Nossa, aí era porque também era o disco da Xuxa que se você rodasse ao contrário, tinha versos satânicos. O Opala Preto também, lembra? O Opala Preto. Eu lembro que isso aqui em Beltrão, tipo 97, 98, o pessoal falava, cuidado com as crianças na rua porque tem um Opalão Preto que tá roubando as crianças. Isso. Cara, é verdade. Não é verdade a história, mas é verdade que falavam isso. Uma que é parecida com essa da quadrilha que sequestrava as vítimas, geralmente crianças, né? Roubava os rins, né? Tirava o rim, né? E abandonava numa banheira de gelo. Já ouviu falar? Nossa, que pesado. Eu vi isso num filme. Tinha essa lenda urbana também. Fizeram num filme, então, isso daí. Tinha um bebê diabo também. Nossa, bebê diabo. O meu priminho lá. É, quando eu nasci, eu era virado no capeta. O ET de Varginha. Nossa. O ET Bilu. O ET Bilu. Busque conhecimento. Sabia que esse ET cantava. Você fica Bilu. Bilu. Fala comigo, Bilu. O Paul McCartney que morreu e foi substituído. A Avril Lavigne também. A lenda do corpo seco, essa eu não conheço. Corpo seco, sim, eu já assisti várias investigações que os caras fazem aí desses canais do YouTube, que vão, se tem a casa assombrada e coisa e tal. E realmente tem uma história lá em Minas Gerais que tem essa lenda do corpo. Na verdade, são várias regiões do interior do Brasil. No Ceará tem. Mas o que seria? No Ceará o corpo seco é bem comum, lá, né? Lá. Que mais tem é corpo seco lá, né? O cara peida, sai farinha. Eu já contei essa piada no Ioiô, né? Mas sabe como que eles chamam o bolinho de chuva lá no Nordeste, né? Chamam de sonho. Achei que era só bolinho. Você sabia que lá na França o pão francês é só chamado de pão? De pão. A chave inglesa lá na Inglaterra, você chama, me dá uma chave. Dá uma chave nossa aí. Chave nossa. Ainda nas lendas urbanas tem a lenda. Essa é bem louca. A caixa de ovos que ficou intacta dentro do porta-malas após o carro capotar e matar todos os ocupantes. Nossa. Tem essa lenda aí também. Foi um dos primeiros, digamos que memes da internet, que era que mandavam lá fulana saiu de casa, brigou com os pais, a mãe falou, vai com Deus, não tem espaço pra Deus aqui no carro, né? Essa é a lenda aí desse carro aí. Caramba. Aí aconteceu o acidente, ficou só uma caixinha de ovo, assim. Lá no fundo. Só o porta-mala intacto. Intacto. Tem uma aqui, o hambúrguer do McDonald's feito com carne de minhoca. Não duvido nada. A boneca Momo, essa também. Essa saiu agora há pouco, né? Esse negócio da boneca Momo, que foi numa escultura que tinha, né? Lá na China. É verdade. Dá medo aquele negócio. Aquele negócio dá medo. Cabuloso, assim, cara. É que a Momo aparecia agora nos vídeos das crianças, ensinando elas a se suicidar. Logo depois do jogo da baleia ali. Da baleia azul. Entendi. Logo depois. Lendas urbanas. Inclusive, falando em suicídio, né? A questão, eu acho que um dos grandes fatores que... Tá bem que light, né, o programa. Um dos grandes fatores que influenciaram aí o Instagram a tirar o like, né? Foi aquela moça que se suicidou, né, cara? Por causa do like? É, porque ela foi casar, né? Tava tudo marcado com o casamento com o noivo. O noivo. Aí, só que no dia tipo anterior... Tipo novela da Globo. No dia anterior, ele foi na polícia e registrou um boletim de ocorrência dizendo que ele não casaria com ela, porque ele tava com medo que ela matasse ele por causa dos bens, segundo notícias, né? Nada verdadeiras, mas é segundo notícias. Aí ele falou que não ia casar com ela, ele abandonou, não foi casar. E ela acabou casando-se, entre aspas, sozinha. Foi lá e já paguei tudo, já tá tudo pago, vou aproveitar isso daí. E foi lá e postou as fotos. Casou com ela mesma. É, exatamente. Na verdade, foi só fictício, só pra aproveitar a festa lá, que ela já tinha pago, né? Aí ela postou, eu casei sozinha, já que meu noivo não me quis, não sei o quê, e ela tinha depressão. E dias depois... Não, e daí então o pessoal começou a descer ele o pau nela, porque ela fez isso pra ganhar mídia, pra que não sei o quê, que ela queria se aparecer. Quem é que vai querer se aparecer? Verdade. Falando que alguém te abandonou. Quem é? Quem é? Ó, que grande coisa, né? Aí, e ela já tinha um perfil cheio, acho que 100 mil pessoas, 100 mil seguidores no Instagram, e começaram a descer ele a lenha nela, e ela já tava, né, na estaca, né? Aí... pegou e se apinchou de cima lá do prédio, ponte. Né? Do prédio lá e tal, enfim, viveu a falecer. Caso também. Mas assim, eu acho que foi um dos grandes casos, né? O pessoal dando, comentando. Na verdade, eu acho que quem influenciou isso daí foram os comentários maldosos, né? As pessoas, né? Verdade. Que preferem cuidar da vida dos outros do que cuidar da sua própria vida, né? Teve um caso também na Ásia, que o cara tava nesse estado de depressão também. E ele colocou uma enquete lá. Eu me mato ou não me mato? Nossa, e deu maioria. E ele foi cumprir. Sério? Foi. Cara, pesado. Que bosta. E nesse clima ameno. Vamos tocar uma, né? Peraí. Funerária vai com Deus. Toca My Mortal do Evanescence. We'll be right back.

No lo dejes que te apague, yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor? El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. 11 de la noche todavía no contesta. 1 de la mañana todavía no hay respuesta. 2 de la mañana me dice que está dispuesta. 3 de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor? El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor? El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Maluma, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé. Francisco Bonato. Meu sertão. Assim canta, meu sertão. E Bonato. Vida princesa. Ele tá sempre ouvindo o Ioiô lá. Tá ouvindo? Um abraço pro Bonato. Um abraço pra dona Luzia, costureira lá, minha vizinha lá, que sempre dá uns tratos aí nas nossas roupas. Dá uma costura. E sempre lá falou, nossa, mas vocês falam besteira. São lá, né? Vocês né? Contam lá que, pelo amor de Deus. Eu falei assim, às vezes saem umas pérolas lá, né? Ela tá sempre ouvindo, um salve lá pra ela e faz os trabalhos bem feitinho, dona Luzia. Ó, o merchan aí, ó. Não vai pagar nada. Deixa, eu não tenho o número dela, poxa, não tenho. Falar de coisa boa, final de semana a gente gosta de praticidade, não, né? Não fala de mim, cara. Ah, nossa. Fala do Dog King. Bateu aquela fome? Fome. Vai no Dog King, hein? Melhor dogão aqui de Beltrão. Sensacional. Além de vários tipos de dogs, tem deliciosos hambúrgueres artesanais. É incrível, uma delícia. E também tem o delivery, hein? 3055-5551. Mate a sua fome com Dog King, bem na União da Vitória, o Point, lá no Vila Nova. Então aproveite, hein? Deu fome, deu fome. Eu gosto daquele de picanha lá. Ele é patrocinado. Eu coloco umas tiras de bacon, um pouquinho de cheddar. Não, cara. Ai, ai. Ai, ai. Pra manter o corpinho, né? Manter pra não perder o embalo. E o bom, assim, se você tá com preguiça de sair, você, o pessoal chama no aplicativo, entrega também. Entrega pra você, né? Delivery, fácil, fácil. Isso é muito bom, muito tem bom. Tem o delivery deles, você pode ligar lá ou pode também pedir aí no Ikefome, dos outros deliveries aí. Verdade. Deliveries, não, dos outros aplicativos aí de cumilança, né, que tem aí na nossa região. A gente tá falando das lendas urbanas, o pessoal mandou aqui no WhatsApp, tinha a Maria Sangrenta, alguém lembra dessa aí? Maria Sangrenta. É do banheiro? Não é uma tia lá que vivia menstruada. Eu acho, uma tia chamada Maria. É. Oh, por que não falta energia elétrica nos quartéis? Essa aqui é piada do ouvinte. Por quê? Não falta energia elétrica nos quartel. Não sei. É porque os cabos já foram soldados. Ah! Ai, nossa! Ah, que piada inteligente. Onda, né, e como se diz hospital em japonês? Hospital, eu sabia. Hospital em japonês. Hospital em japonês. Me interna aqui? Ou te curo ou te mato? Ou te curo ou te mato? Vamos lá, não te curo ou te mato? Taca a cara no muro? Taca a cara no. Taca a racha no muro? Taca a racha na moto? Nem. Né? Taca a cara na moto? Um salve pro Fernando de novo, né? Porque ele não tava ouvindo, agora ele tá, então. Salve, melhoras, Fernando. Vem fazer a nossa chamada da secretina. Secretina. Pensamento da Secretina. Pensamento da Secretina. É, então, a gente nem toca mais, que eu já tinha esquecido o nome do, do quadro. Bom, lembrando que tá valendo aqui no WhatsApp convite mais direito você entrar no camarim dos caras do Skank, dia 2 de agosto, no Centro de Eventos Marabá, tem show com o Skank. Você pode adquirir seu ingresso antecipado online no disqueingressos.com.br, na Churrascaria Marabá ou na Agiliza Lise 0800. Nome completo, mais o que, guerreiro? Mais a palavra chaf. Isso, da no 988222300. Você vai estar concorrendo no final dessa edição do Ioiô. Tem sorteio de ingresso, não só ingresso para assistir o show, mas direito a você entrar no camarim aí da galera. Tirar foto com os fazer caras. Aquela foto legal para postar na sua rede social para ganhar muitos likes. Pentear a sobrancelha só não vai do. Só não vai aparecer os likes. Pentear a sobrancelha do Samuel Rosa. Vou postar no meu Orkut. Em um hospício, os loucos estavam combinando que iriam pular o muro para fugir no sabadão. Na quinta-feira foram lá treinar. Eles pulavam pra fora e pra dentro. No sábado, a chuva parou e um louco disse ao outro: ô, vai lá ver se dá pra gente fugirmos hoje, cara. Aí ele foi lá e voltou triste, cabisbaixo, o outro louco, né? Voltou. Ixi, vamos ter que adiar a nossa fuga, cara. A chuva veio e derrubou o muro, não dá pra gente pular mais. Meu Deus, mano. O Joãozinho comprou uma bike usada. Sempre ele. Bem acabada. No outro dia, roubaram a bicicleta dele. Ah, não. Não acredito. Ele desesperado e tava procurando, mas não conseguia encontrar. Chorando muito, sentou na calçada de uma igreja, onde aconteceu um velório, né, de uma senhora. O padre, pensando que ele tava chorando por causa da velhinha, falou: não chore, filho. Ela já estava muito velha. Joãozinho responde informando: minha, ainda aguentava muito pau. Meu Deus, mano. Qual que é? Eu acho que o padre deu uma confundidinha. O coroinha. Se confundiu. Hoje tá difícil o negócio, né? A dicção hoje tá perfeita. Acho que foi a quinta-feira, né? A quinta-feira que atrapalhou. Ó, e aquela coisa, a sexta. Né? Na virada do ano a gente pensa: ah, esse ano vai ser diferente. 2019 vai ser o meu ano. Vai ser o meu ano. E aí, como é que a gente tá em julho? Nem me fale. Ah. Tá, a gente tá assim, ó. Pelo amor de Deus. Bem assim. É. Tá bem naquele jeito. Gente. Programa ao vivo. O problema desse jeito. Esse Windows 98, hein, cara. 2019 tá assim, ó. Vamos. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Esse é o nosso ano. Tá sendo mais falando ou menos nisso, gente. Sabe aquele lá? Aquele bolsinho bem pequenininho que tem do lado da calça jeans, do lado do bolso maior? Que serve pra guardar o salário. Só dá as moedinhas ali, né? Na verdade é o salário que sobra, né? Cabe todo o meu salário naquele bolsinho. Ó, quero mandar 10 centavos. Um abraço pro meu companheiro Paulo Baraldi. O pessoal tá reunido lá, tá ouvindo o ioiô. A galera é muito louca. Fala, Baraldi. Como já diria nosso companheiro Sandro Petri, vamos pra frente. Isso. Aí sabe o que que a... Que atrás vem gente. Sabe o que que a barata falou pra outra barata? O quê? Nossa, tu falou em Baraldi, lembrei. Essa é legal, né? Que a barata falou pra outra barata. É. Isso aqui tá o maior barato. É, que barato teu, louco. Teu marido é o maior barato, né? Nossa. Que barato louco. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da down, down, down. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Show me what

Passos dos Passos, o que podemos comentar a respeito dessa linda música? O cara manda bem demais, né? É sensacional, é aqui do sul do Brasil, fez sucesso em todo o país. Fica comigo agora, pra quem quiser assistir o clipe dessa figuraça, é comigo agora. O que eu acho legal, o Guerreiro, é a coreografia que ele faz, assim, uma coisa sensacional, né? Ó, esse, ele é de onde? Turvo. É Turvo, né? Isso, pelo menos que o pessoal tava comentando aqui. E olha só, segundo a biografia dele, ajudou a sustentar 12 irmãos. Que isso? Por isso que ele fez essa música aí, né? Pra sustentar todo mundo. 12 irmãos, é isso? Doze irmãos. Filho dos Passos, sensacional. Tá em figuraça. Primeiro no Spotify. Quem é Marília Mendonça na fila do Quem pão? Quem é Marília Mendonça? Bom, a gente vai falar aqui das ofertas de final de semana da Rede Leve Calçados e Confecções. Ó, tá chegando o grande dia. Sorteio de um quid zero quilômetro pra quem compra na Leve Calçados e Confecções. A cada R$50 em compras, ganha cupom, preenche direitinho, deposita na urna. No próximo final de semana, não nesse, no próximo, tem o sorteio de um carro zero quilômetro e queremos as ofertas. Tito, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, agorizada da Rádio Ioiô. Cúpula, Fandangueira. Cúpula da Rádio Ioiô, Francisco Beltrão Região. Isso foi sexta-feira maravilhosa. Hoje dá tempo de correr pra Leve ainda. Até às 18h30. Amanhã, sabadão, até às 16 horas aí. Como você falou, hoje, amanhã, valendo ainda em todas as compras aí, cupons que você pode levar pra casa, um Renault Quid Zerinho. Zero quilômetro, já imaginou, meu amigo? Mas é hoje e amanhã. Sensacional. E além dessa vantagem que você pode levar um carro zerinho, tá? Hoje e amanhã, todo o estoque de inverno. Feminino, masculino, infantil, tudo que for linha de inverno. Casacos, lãs, moletons, todas as marcas. Menor desconto de quanto hoje? Mínimo. Quanto? 40%. O desconto mínimo, é desconto isso? Desconto mínimo, 40%, chegando até 70%. Que isso, Tito? Em pleno inverno, grande liquidação aí pra não sobrar nada. Todo estoque de inverno aí, 40% a 70% de exemplo, desconto. Por exemplo, o cliente vai encontrar o que nessa promoção aí? Como já te falei, lãs, casacos, moletons, todas as marcas, linha de inverno. Feminino, masculino e infantil. Tudo que for linha de inverno, menor desconto, 40%, chegando até 70%. 70% é sensacional. E ainda, a parte boa ainda, além desse desconto, ainda parcelamos. Hoje e amanhã ainda parcelamos no crediário ou nos cartões de crédito. Quer dizer, ganha um desconto e tem a oportunidade de parcelar a compra. E ainda parcelar hoje e amanhã, hoje até às 18h30, amanhã sabadão com aquele atendimento mais que especial até às 16 horas. E valendo aí, né, como já foi falado, né, a cada R$50 aí, cupons aí, que você pode levar pra casa um Renault Quid zerinho. Quem sensacional, faz suas compras na Leve, né, e a cada R$50 em compras, ganha cupom. Já pensou, meu amigão, você ganhar um carro top, zero quilômetro, um Quid zero quilômetro, mas é só pra quem é cliente da Leve. Não é isso, Robert? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Beto, boa tarde a cúpula da Rádio Ioiô, já que o Tito não falou hoje, eu vou falar, né? Não, você falou agurizada. Agurizada. É agurizada. Agurizada, tá bom. O Tito tá mais do tchê hoje. O Robert que indicou a música do Hélio dos Passos. É boa, aqui, cara. Meu, quando eu tinha 15 anos, eu chegava na escola e começava a cantar. E a dança, fazia a coreografia. Fazia dancinha lá na frente ainda. Dava aquele intervalo de aula antes de começar. Fica comigo. Agora. Era boa a música. Ainda é. Demais, ainda é. Mas o que tá melhor ainda é como o Tito falou. Já tava bom a liquidação, agora, meu Deus do céu, superou todas as expectativas. Porque o mínimo. Gente, vocês sabem o que é o mínimo? Não é 5, 10, 15, 20, é 40%. Tu chega na loja, tu já vai ter 40% de desconto garantido em todo o setor de botas, coturnos, tanto do feminino, também do infantil. Gente, tá fazendo friozinho de manhã, agora tá de férias, beleza, mas daqui a pouco volta a aula. E quarta-feira, quando começar as aulas, começa quarta-feira, vai estar chovendo. Então agora é a hora de você ir pra Leve, amanhã atendimento até às 4 horas, sabadão, eu sempre falo, na Leve, sabadão. É sabadão, é até às 4 horas. Sempre. É sempre. Não tem esse negócio de ter uma hora. A gente tá lá, tufas, infantil, adulto, com mínimo de 40 e chegando até 70%. São as melhores marcas do Brasil, gente. Você vai encontrar Dakota, você vai encontrar Parot, Dumont, Verofato, Tanara, Boteiro, as melhores marcas do Brasil com esse desconto sensacional. Mas hoje chegou um cliente na loja, mas Robert, vocês só fazem promoção pra mulher? Fica tranquilo. pode ir para Leve, que você tem todos os setores com sempre com promoção diferenciada. Você vai encontrar Diadora, você vai encontrar Olímpicos com preço fixo de R$ 99,90. Então você pode ir para Leve, que você vai encontrar tênis, você vai encontrar sapatênis. Nós estamos com sapatênis da Pegada, todo mundo conhece a marca Pegada. Nossa, boa demais. Sabe que o preço da Pegada, um sapatênis de couro, é na faixa de R$ 190, R$ 200. Na Leve você compra a partir de R$ 99,90 sapatênis da Pegada. Que oportunidade. E promoções em todos os setores. Todos os setores você encontra promoção para sua família. Faça o seu crediário, não tem burocracia, é sem frescura. E hoje você vai comprar e a primeira parcela, olha só, não vai pagar nada em julho, nada em setembro, né? Nada em agosto, nada. Passa julho, agosto, nada em setembro e vai começar a pagar somente em outubro. Outubro? Só em outubro. Quer dizer, vão aproveitar todas as ofertas que você está anunciando aqui hoje e para começar a pagar em outubro? Pode parcelar no crediário para começar a pagar em outubro, sem juros, sem acréscimo, precinho da etiqueta, não aumenta nada o preço e a primeira parcela para outubro. Tem que ir para Leve, tem que aproveitar. E como você estava falando, sorteio. É somente hoje e amanhã para você garantir o seu cupom. Então você tem que ir lá, pegar teu cupomzinho, fazer economia, cada R$50. Nós vamos fazer uma loucura aqui agora, Tito. Que? Hoje e amanhã nós vamos dar cupom em dobro. Eita! Quer dizer, cinquentão, dois cupons. Para quem ouviu o Super Jovem. Para quem ouviu o Super Jovem, deixar bem claro isso. Vai lá, vai comprar na Leve Calçados, Leve Confecções, a cada R$50, geralmente você ganha um cupom. Vai ganhar dois. Mas então, vai chegar na Leve e vai falar, eu ouvi na Super Jovem, eu quero dois cupons. Ou seja, gastou R$100, investiu R$100. Quatro cupons. Quatro cupons. E assim por diante. E se for gremista, vai ganhar mais cupom. Eita, nós. Brincadeira. Bebeto, um bom final de semana para todos. Semana que vem nós viemos falar do sorteio que vai estar acontecendo. Boa. Últimos dias para você pegar seu cupom. Hoje e amanhã. Não perca tempo. Vá para Leve Calçados e um ótimo final de semana para todos. Aproveite aí, descontos sensacionais da Leve. No mínimo 40 até 70%, amigão. E valendo cupom aí para você concorrer a um Kwid 0km na Leve Calçados e Confecções. Meus colegas, vamos pro intervalo comercial. Já, a gente partiu. Na sequência, e tá valendo ainda a participação, né, Guerreiro? É isso aí, manda seu nome completo pro nosso WhatsApp 988222300. Seu nome completo mais a palavra chave. Tá valendo ingresso mais acesso ao camarim do show do Skank. Tanque dia 2 de agosto no Marabá Centro de Eventos. Daqui a pouquinho voltamos. Vamos abrir as portas da Espelanca. Estamos de volta com o Yoyo aqui na Super Jovem. Agora todo mundo imitando o Silvio Santos. Oi. É o momento Silvio Santos. Não consegue, né? Botar aí R$50 pra fazer. Aí, no duro. Aí, o aviãozinho. Entrando. Quem quer o aviãozinho? Como é que ela? Você cheio de cocaína. Memória de chupa, uma coisa assim. O aviãozinho do pozinho. Ah, sim. Ele tem o quero fica, eu quero pau, quero fica, pau. Ele falou que ia fazer uma marchinha carnavalca com quero pica, eu quero pau. É totalmente sem noção, Silvio Santos. É a cara dele. Ele é o Alconcur, né? Beltrãonet, olha só, internet de extrema qualidade e velocidade é com a Beltrãonet. Planos de 5 a 100 megas, sensacional, hein? Download, upload e mais atendimento especial e rápido pra você não ficar sem internet, hein? É com a Beltrãonet. Ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500 e adquira agora a melhor internet de Beltrão, hein? Beltrãonet, essa é daqui. Falando em Beltrãonet, mandar um salve, eu não vou lembrar agora no momento que são muitos textos que a gente grava ali na gravação, e aí os caras achando que não acharam que a gente é analfabeto porque escreveram, né, analfabeto escreveram o número do telefone por extenso, pensaram, vamos facilitar, não, eles se dificultaram, então nunca mais mandem 35, 20 e 4, atrapalha, gente, manda número, numeral, tá, o caceta. Eu sinto dificuldade quando vou ler que não tem o risquinho no meio da, pra tipo, dividir, tão, pá. Pra dividir, né, os números, tem tudo bem, não, beleza, agora escrever por extenso, né? Mandar um salve aqui pra toda a equipe da Granvel. Alô, opa, moçada. Alô, Evandro. E o convite aí pro pessoal ir conhecer na Granvel o novo Logan, o novo Sandero, o novo Stepway 2020. Muitas novidades. Stepway? Na Granvel. Novidades aí pra você que quer adquirir carro de qualidade. Então é na Granvel, novo Logan, o Sandero e o Stepway 2020 lá na Granvel. Um abraço pra toda a equipe da Granvel, sempre curtindo a Super Jovem. Gostei do piazão, Link. Gravou? Isso. Ah, é. Não, o piazão. No caso, seria você, né? Eu acho que é. Diz que é um bom, a marcha. Diz que tem um negocinho dos 30. Nossa. Soltado, né? Guerreiro, temos o ganhador aí do ingresso pro estante? Temos, eita. Olha só. Que ruffles os tambores. Olha só quem faturou o ingresso aí pro show do Skank Camarim, acesso ao camarim, Alex Sandro da Costa. Parabéns! Final do telefone 4747, Alex Sandro da Costa. Oi, ó. Passar aqui na rádio, pegar seu ingresso, né? E o seu nome vai estar lá na lista. A partir de segunda. Segunda-feira. Isso aí, horário comercial, tá? Horário comercial com documento. Viu? Documento. Só queria lembrar uma coisa, cara. A partir de segunda. Isso. E de preferência traga um exame de sangue, né? Porque não, e antecedentes de, né? Criminais. E uma coca também. É, uma coca pra trás. Só se vier na sexta. E cuidado com o chupa-cabra. É, e o chupa... com o diabo loiro também. É isso. Com a Marisete louca. A Marisete louca. Com a Salete louca. Salete. É um salve pra Marisete. Com o boi. A Marisete que boi me tata. Encontrava quando trabalhava na M, na outra rádio. O boi também. Ela saia, eu ficava esperando lá. Ela ligava pro Jair. A Marisete, Jair. Ela que ligava pro Jair. Isso, né? Daí ela ficava esperando lá na porta. Ela, mas não é o Jair hoje? Eu falei, não é o Jair, sou eu. eu queria falar com o Jair. Eu falei, não, mas sou eu, que bom. Ó, meu povão, sempre. Aquele abraço todo especial pro povão. Perdi o embalo, né? Tinha que voltar pra casa. Eita. Vamos embora, moçada. Vambora. Bom final de semana pra todo mundo. Reprise domingão às 8 horas da noite. Valeu. Tchau. Vem aí a voz dos homens.